Viemos ao mundo só para sofrer? O que você acha? E você? Você acha que só viemos a este mundo para sofrer? Eu vi um post escrito, Bimala: ninguém veio ao mundo só para sofrer. Tenha fé. Existe um tempo bom preparado para você. Tem que rir. Amém? Amém? Amém? Amém? Amém? Você lembra, Bimo? Quando a gente começou o programa de rádio lá em 1996, na Rádio 96, 96. Então, você lembra? Depois da gente vinha esse programa aí de um pregador lá. Ele falava um negocinho, amém, amém, amém, amém. Só falava isso. Não, tudo que ele terminava com isso, né? Ah, tá. Não, só estava lembrando aqui. Não, porque na postagem acho que fala amém também, né? É, fala um amém só. Então, a postagem é essa. Ninguém veio ao mundo só para sofrer. Tenha fé. Existe um tempo bom preparado para você? Nesse post mesmo, tinha até um comentário que dizia: é muita falta de filosofia. E é mesmo, né? É verdade. Tem uma foto de Prabhupada com os seguintes dizeres: religião sem filosofia é sentimentalismo, ou às vezes, fanatismo. Enquanto que filosofia sem religião é especulação mental. É o que mais tem por aí, sentimentalismo e especulismo. Estamos na era da especulação. Todo problema começa aí, ó. Não seguir as escrituras autorizadas. Falando mais claramente, não seguir o Bhagavad Gita como ele é, que em português quer dizer o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus. Prabhupada chamou seu mestre espiritual de o anjo evangélico, porque ele pregava o Bhagavad Gita e vivia o Bhagavad Gita. Mas o Bhagavad Gita como ele é, e não é qualquer Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é o Evangelho de Deus segundo o próprio Deus, sem intermediário, sem profeta, sem espírito, sem fantasma, sem nada no meio. É o próprio Deus falou pessoalmente esse livro. O Gita, o autor, é o próprio Deus em pessoa. Então, se uma pessoa não segue o Bhagavad Gita, com certeza ele poderá se tornar um fanático, um sentimentalista, um especulador ou, o pior de todos, uma pessoa irreligiosa. Prabhupada explica no Gita que qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas torna a pessoa imediatamente irreligiosa. Tá, mas vamos voltar ao ponto do que fala na postagem. Ninguém veio ao mundo somente para sofrer. Vamos por partes, Bimala. Não vou falar do Jack Estripador. Ninguém veio ao mundo somente para sofrer. É, isso é verdade. Mas o detalhe é o seguinte: entre as pessoas comuns, vamos encontrar dois tipos de pessoas que voltam a nascer neste mundo. Aquelas que têm bom karma e aquelas que têm mau karma. Quem tem bom karma? O que é, Bima? Quem tem bom karma? Ah, tá, vou explicar o que é karma. Ah, não, é verdade. Karma em português é trabalho. Quem conhece a língua sânscrita sabe que a tradução de karma em português é trabalho. E as pessoas inventam, especulam por aí, não sabem o que estão falando, não sabem nem que língua foi escrita, nem de onde vem essa palavra, e se não sabe nem a língua, nem de onde vem, como vai saber a tradução? É especulação, né? Especulam. Não, porque karma é isso, karma é aquilo, é cada um especula do seu jeito. Mas aqui está a verdade absoluta. Karma em português é trabalho. Quem conhece a língua, conhece a tradução. Então, para quem não sabe, existem outras palavras, como vikarma e akarma, mas é outro assunto. Vamos focar no karma. Então, quem fez karma bom, ou seja, trabalho bom na vida passada, não vem neste mundo só para sofrer, como está escrito no post. A pessoa que tem bom karma, ela mais desfruta do que sofre. No Bhagavad Gita, Krishna fala que quem tem bom karma, ou seja, quem fez muitas coisas boas na vida passada, nasce homem, bonito, saudável e numa família rica ou nobre. Então, já pelo nascimento, dá para saber se a pessoa terá uma boa vida ou não, né? Com muito desfrute e pouco sofrimento. É, só desviar. Na família que a gente já nasceu, já dá para saber, né? Já é um indício, né? Então, onde eu estava aqui? Então, já pelo nascimento, dá para saber se a pessoa terá uma vida boa, com muito desfrute e pouco sofrimento. Essa pessoa que tem um bom karma não terá problemas para morar, comer, dormir, fazer sexo. É porque todas elas, ou quase todas elas, querem um tipo assim, bonito e rico, né? O príncipe encantado, né? Não é isso que as mulheres sonham? Bonito, rico, o príncipe encantado. É só falta o cavalo branco. Então, quem nasceu assim, com um bom karma, deve usar essas facilidades para se autorrealizar e não para ficar fazendo hobbies, esportes e coisas inúteis ou temporárias. É, não deve se degradar, deve aproveitar para se purificar. Mas vamos ao segundo tipo de pessoa que volta a nascer neste mundo, o tipo que nasce com mau karma. Que mau karma! Nossa, que mau karma, Bimala. Eu nasci numa família de pai e mãe demônios. Nossa, socorro. Ao contrário do outro, ele nasce em famílias de pobres, ignorantes, que não são nada nobres. Resumindo, já nasce sofrendo. Feinho, feinha, fraquinho, fraquinha, pequenininho ou pequenininha. E mais um monte de complicação e doenças que poderão ocorrer de acordo com o seu karma. Ao contrário do primeiro tipo de pessoa que veio para desfrutar mais do que sofrer, o segundo tipo veio para mais sofrer do que desfrutar. Que mau karma, Bimala, como falava o nosso amigo lá, né? Lá em Santos, aquele devoto, qualquer coisa que ele via de errado, ele: que mau karma! Pois é. Qual é o seu tipo, Bimala? Ah, tá, não é para perguntar nada para você. Tá, já parei. Tá, então vou perguntar para os ouvintes. Essa Bimala não é fácil, viu? E você? Nasceu com bom karma ou com mau karma? Bom, 70% das pessoas mais sofrem do que desfrutam. Muitos até falam: ah, minha vida é um inferno, eu só sofro. É, muita gente, a maioria, né? Pensando bem e olhando através dos olhos das escrituras, Bimala, sempre existem três tipos de pessoas e não só dois tipos, como vínhamos falando. É porque é uma ciência muito ampla, né? É uma ciência muito complexa. Então a gente está dando alguns detalhes, uns poucos detalhes. Não dá para falar tudo. Vixe, para falar tudo, nossa, vidas e vidas. Mas dá para a gente ter uma ideia, né? Então vamos falar de um tipo que não falamos até agora, que seriam os intermediários, que são uns 25% da população mundial. Nesse tipo vamos encontrar aqueles que não têm um mau karma, não têm um karma tão ruim assim e nem tão bom assim. Eu acho que é um dos casos que eu nasci, Bimo. Não é tão ruim, mas também não é. É tão ruim, mas tá bom, né? Então, se por um lado eles não desfrutam muito, eles também não sofrem muito. É, eu me encaixo aí. E só uns 5% das pessoas vêm com aquele bom karma que falamos no começo. A vida deles é só alegria, com poucos e raros sofrimentos. É, vida paradisíaca, celestial. Para terminar, tem essa parte da postagem que termina com a seguinte frase: tenha fé, existe um tempo bom preparado para você. Tem essa onda, Deus preparou para você, vai ver o que Deus preparou para você. Preparou o chicote, o cacete, vai descer o cacete, descer o chicote. Não para de pecar. Isso é enganação, tá? É enganação. É, de repente não é de maldade, não é de propósito. A pessoa, ela com sentidos imperfeitos, ela obtém conhecimento imperfeito, com livros imperfeitos, escrituras imperfeitas, e aí ela se engana. E enganada, ela passa a enganar os outros, sem saber, sem más intenções, né? Ele tem boas intenções. Aí fala uma enganação dessa, né? Olha, cadê, onde está? Tenha fé, existe um tempo bom preparado para você. Isso é enganação mesmo. Fé cega, otimismo infundado ou ignorância. É, ignorância mesmo, porque quem nasceu com mau karma já está se ferrando ou sofrendo desde que nasceu ou desde criança. E se tais pessoas não fizerem atividades piedosas e pior ainda, se revoltarem, só vai piorar. É, meu amigo, só vai piorar. Ué, não para de pecar, não para de errar, vai, só vai piorar. Só vai piorar, vida após vida. Então, só fé não adianta nada. Como dizem por aí, né? A fé sem obras é morta. Felizmente existe uma saída, e Krishna fala qual é no último capítulo do Bhagavad Gita. Krishna fala: abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Eu vos libertarei de todos os seus maus karmas. A falar como Krishna falou, tá. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas. Não temas. É mau karma, Bhimana. Quem teme os seus pecados se rende a Krishna. Então, quem tem medo de sofrer mais do que já sofre, deve se render a Krishna. Ele vai te proteger de quase todos os seus maus karmas. Não tenha medo, pelo menos a grande maioria deles. Né? Se Krishna não aliviasse o peso da minha cruz, eu já teria sido esmagado por essa cruz pesada. Bom, comigo e com milhares de pessoas no mundo inteiro deu certo. Aliás, dá certo para todo mundo que segue o padrão de Prabhupada. Não é como os ismos que tem por aí, que dá certo só para alguns. Repito, dá certo para todos que seguem o padrão de Prabhupada. E são milhares no mundo inteiro. Tá, já parei de falar, Bhimala. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Que a gente vai continuar falando sobre o conhecimento que tem nele. Mas antes eu queria mandar um alô. Não, não é hora de mandar alô. Tá bom, depois do Bhagavad Gita manda alô. Não, sim senhora, só tem razão. Tá, então nós vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam e vamos ler o livro Krishna, se der tempo, é claro. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é muito simples, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br,

Krishna dá a Arjuna o poder de ver qualquer coisa que ele queira ver no passado, no presente e no futuro. Desse modo, pela misericórdia de Krishna, Arjuna é capaz de ver tudo. Puxa vida, falou tudo. É porque tudo está dentro do corpo de Deus. Não existe nada fora de Deus. É isso aí, tudo que existe, existe dentro do corpo de Deus. E esse corpo de Deus é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão. É uma ciência inconcebível, é a ciência. É desse jeito que a pessoa vai conseguir amar Deus com todo entendimento. Estudando sobre Deus, seus mundos, seus corpos, suas expansões, suas energias. Aí sim, quem faz isso, através das escrituras védicas, vai poder executar o que os mestres mandam, orientam e passam como dever. E nós temos que amar Deus com todo entendimento. E para entender Deus com todo entendimento, a gente tem que ler as escrituras autorizadas sobre Deus. Tá? Já parei de falar. Bom, gente boa, esse livro, o Bhagavad Gita como ele é, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples, você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros grátis, já falei, né? E agora vamos falar daqueles, ou para aqueles que não querem ler na tela nem baixar nada. Então você clica aí no link Livros de Prabhupada, onde você vai encontrar esse livro via correio para todo o Brasil. Já apareceu aqui o Shrima Bhagavatam, volume 1, volume 2, volume 3, depois aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, volumes 1, 2 e 3. Depois aparece o Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Srimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamash Loke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 21. Deixa eu ver aqui. Instruções de Maharaja Prito. Vamos lá, onde nós paramos? Ah, tá aqui, ó. Conclui-se, portanto, que há duas classes de deveres: o dever mundano e o dever desempenhado em nome de sacrifício, ou sacrifício. O sacrifício de Agyarta Karma. Então, qualquer karma, qualquer trabalho, qualquer atividade, karma, como nós falamos no começo, é trabalho. Trabalho bom, trabalho voluntário, trabalho errado, trabalho que não deve ser feito, né? Karma, karma, vikarma. Então é toda uma ciência, né? Então qualquer trabalho, qualquer karma que alguém execute sem intenção de sacrifício a Deus é causa de cativeiro. Então, deve-se executar trabalho, karma, né? Como um sacrifício a Vishnu, Vishnu é outro nome de Deus. Caso contrário, o trabalho nos prende a este mundo material. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 9. Karma Bandhana, ou o cativeiro de karma, é administrado sob os regulamentos das estritas leis da natureza material. A existência material é uma luta para vencer os obstáculos apresentados pela natureza material. Os demônios estão sempre lutando para superar estes obstáculos, e através do poder ilusório da natureza material, as entidades vivas tolas trabalham muito arduamente neste mundo material e aceitam isto como felicidade. Isto se chama ilusão, maia. Nesta árdua luta pela vida, eles negam a existência da autoridade suprema, Purushottama, outro nome de Deus, a suprema personalidade de Deus, a fim de regular as atividades das entidades vivas. Deus nos deu códigos, assim como um rei dá códigos de lei no estado, e qualquer pessoa que viole a lei é punida. Está vendo? A gente sempre fala, Deus desce o cacete mesmo, através das estritas leis da natureza de Deus, né? Aí eu tenho a minha natureza, você tem sua natureza, e esta aí que a gente vê é a natureza de Deus. Gente, eu vejo um monte de postagem, papo furado, né? Ah, se você vibrar positivo, se você vibrar a favor do universo, o universo vai te ajudar, o universo... Vai nada, o universo vai descer o cacete em você. Porque o universo é controlado pelas estritas leis da natureza de Deus. O universo não é uma pessoa. O universo não faz o que você quer. O universo faz o que Deus quer. Aliás, tudo e todos estão sendo controlados pela lei de Deus. E quem viola as leis de Deus, as leis da natureza, natureza de Deus, é punido por ela. Simples assim. Então, com papo furado, conversa mole, ninguém vai se dar bem, não. De forma semelhante é fé cega, também não vai se dar bem. É o meu avô, ele chamava a galinha, né? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Aí ela tinha fé, né? Tinha fé que ele ia dar milho para ela. E realmente, ele dava milho. Até que um dia ele, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Ela acreditando que ia ganhar milho, ganhou uma faca no pescoço. Cortou o pescoço da pobrezinha, sangrou ela inteirinha, porque no ismo que ele frequentava, falava que tem que jogar todo o sangue fora, né, e depois comer. Só que ninguém consegue, primeiro, né, ninguém consegue tirar todo o sangue que está na carne, não tem jeito. Depois outra, a lei é não matar, tá, mas é outro ponto, tá. Mas fé cega, meu amigo, fé cega vai te levar à morte, ou para o inferno, ou para corpos inferiores. Tem várias opções aí ruins. De forma semelhante, o Senhor Krishna deu o conhecimento infalível dos Vedas, que não são contaminados pelos quatro defeitos da vida humana, a saber, cometer erros, iludir-se, enganar e ter sentidos imperfeitos. Se não aceitarmos a orientação dos Vedas, mas agirmos caprichosamente conforme nossa própria escolha, de certo seremos punidos pelas leis do Senhor Krishna, que oferece diferentes espécies de corpos nas 8 milhões e 400 mil espécies de formas que existem dentro de cada universo. Por exemplo, né, a gente sempre fala aqui, o cara come igual um porco, dorme igual um porco, faz sexo igual um porco. O que vai acontecer? Vai ser punido. Porque a forma de vida humana a alma recebe para se autorrealizar. E ele pega essa forma de vida humana para agir igual um porco, vai ser punido. Vai perder a forma de vida humana. O lado justo de Deus. E o lado misericordioso de Deus? Deus vai colocar ele num corpo de porco. Porque aí ele pode fazer as porcarias dele. Para combinar, mesmo. Ele pode fazer toda a porcaria que ele quiser, né? No corpo de porco. Então, por um lado ele foi punido, por outro lado ele foi beneficiado. Ele quer agir igual um porco? Krishna dá um corpo de porco para ele, mas foi punido, perdeu a forma de vida humana. Da mesma forma, tem para todos os gostos. Tem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para a gente tentar ser feliz sem Deus. A existência material, ou processo de gozo dos sentidos, é a do macaco, tá, o macaco. Então, quem gosta de ficar fazendo sexo a vida inteira e se masturbando, vai ganhar um corpo de macaco. É, um macaquinho, vai ficar se masturbando, fazendo sexo, ficar com as suas macacas, pelado com as suas macaquinhas, fazendo macaquice. É isso aí, ó. Tá. Você falou para falar, agora você corta? Ah, já falou, parou, tá. Então, a existência material, ou processo de gozo dos sentidos, é conduzida de acordo com a classe de corpo que a energia ou a natureza material nos dá. É, também tem o corpo de rato, né? Rato também faz bastante sexo, rato, pardal, pernilongo, coelho, pombo, galinha, então, tem muitos... muitos corpos adequados para viver fazendo sexo. Ah, o de minhoca, então, parece que fica 6 horas fazendo sexo a minhoca, né? Então, tem, é só pesquisar aí no Reino Animal, né? Tem esses canais aí que falam da vida animal, você vai escolher um corpo adequado. Sendo assim, é quem faz a maior farra é o bode, né? É o bode, tá, o bode e a boda, não, o bode e a cabra. Ah, já parei, Bima. Sendo assim, é preciso haver divisões de atividades piedosas e impiedosas. Punya, atividades piedosas. E papa, atividades impiedosas. Pecado. Papa em português, pecado. Impiedoso. O Bhagavad Gita 7.28 afirma claramente que Jeshantu Antagatam Papam Gyanam Punya Karmanam Te duandua mohani mukta bhajanteman dridavrata. Quem supera inteiramente as atividades resultantes. Tá, vou repetir aqui. Quem supera inteiramente as atividades resultantes do caminho ímpio de vida. E isto só é possível para quem se dedica com exclusividade a atividades piedosas. Pode compreender a sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Deste modo, ocupa-se no transcendental serviço amoroso a mim, é Krishna falando, né? Esta vida de sempre ocupar-se no serviço amoroso ao Senhor Krishna chama-se Adokshaja Dhyā, ou uma vida de consciência de Krishna, a qual o rei Prito queria que seus cidadãos seguissem. É um governante de verdade, ele quer que todo mundo se dê bem, né? E para todo mundo se dar bem, só tem uma maneira: fazer o serviço prático e amoroso a Deus, a consciência de Krishna em consciência de Krishna. É, com regras e regulações, do jeito que Deus quer, do jeito que o mestre espiritual autorizado, qualificado e competente ensina. E ensina pelo exemplo, tá? Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. As diferentes variedades de vida e de existência material não surgem por acaso e necessidade. O Senhor Supremo Krishna faz diferentes arranjos em termos das atividades piedosas e ímpias das entidades vivas. Quem realiza atividades piedosas pode nascer em boa família. Aí, que a gente falou no começo do programa, né? Quem realiza atividades piedosas, faz um bom karma, um bom trabalho, pode nascer em boa família, numa boa nação e não em terceiro mundo. Pode obter um belo corpo ou pode se tornar muito bem educado ou muito rico. Vemos, portanto, que em diferentes locais e em diferentes planetas há diferentes padrões de vida, feições corpóreas e níveis educacionais, todos outorgados pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna, de acordo com as atividades piedosas ou impiedosas. Portanto, as variedades de vida desenvolvem-se não por acaso, mas por um arranjo pré-estabelecido. Existe um plano que já se encontra esboçado no conhecimento védico. É, Deus tem um plano para você, tem sim. É, seu plano, o plano de Deus para você é sofrer o castigo pelas coisas erradas que você fez. Esse é o plano de Deus, descer o cacete. Existe, você fez coisas boas. Então Deus vai te dar riqueza, fortuna, beleza, fama. Nossa, uma lista de benefícios que você vai levar uma vida paradisíaca. Mas se aprontar de novo, o cacete está prontinho. Existe um plano que já se encontra esboçado no conhecimento védico. Devemos tirar proveito deste conhecimento e moldar a nossa vida de tal maneira que no final, especialmente na forma de vida humana, possamos voltar ao lar, voltar ao Supremo, praticando a consciência de Krishna. A literatura védica pode explicar melhor a teoria do acaso com as palavras Agyata Sukriti. Então vamos parar aqui onde vai se começar a explicar a teoria do acaso. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas com todos os detalhes está ou estão nessa coleção Shrima Bhagavatam. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar em PDF. Mas quem não quer baixar nada, não quer ler na tela, então é o próximo link, o link Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. Já está aí, ó, já apareceu o Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, Shrima Bhagavatam, primeiro canto, volume 2, volume 3, você já encomenda ela, já começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Nossa, que correria, Bimala. Nossa, tô cansado. Nossa, deixa eu tomar um pouco d'água aqui. É muito livro para pouco programa, Bimala. Tá bom, ler mais e reclamar menos. A alma condicionada é assim, ela vive se lamentando, né? Meu querido Senhor Krishna, Vidyadhara continuou. É, Vidyadhara, para quem não se lembra, faz tempo que a gente não lê, né? Foi a serpente que tentou engolir o pai de Krishna. E aí Krishna chutou ele, e aí ele se purificou e ele virou o semideus que ele era antes de ser amaldiçoado. E agora aqui ele está falando com Deus depois de ter assumido sua forma original de semideus. Meu querido Senhor Krishna, Vidyadhara continuou, agora, desde que acho que fiquei livre de todos os tipos de atividades pecaminosas, peço sua permissão para retornar à minha morada, o planeta celestial. Aí, ó, a burrada. Em vez de se render a Krishna, não, voltou ao planeta dele, o planeta dos semideuses, os planetas celestiais, paradisíacos. Se bobear, cai de novo. Esse pedido indica que pessoas que são muito apegadas a atividades lucrativas, assim, elas desejam promoção aos confortos dos sistemas planetários superiores. Não podem alcançar o seu objetivo último de vida sem a sanção da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Também está afirmado no Bhagavad Gita que pessoas menos inteligentes querem alcançar benefícios materiais e por isso adoram diferentes tipos de semideuses. Entretanto, elas obtêm o objetivo dos semideuses, na verdade, através da permissão do Senhor Vishnu ou Krishna. É, ninguém pode dar nada sem Krishna autorizar. Semideuses não têm poder para conceder lucro material. Mesmo se a pessoa for apegada a benefício material, pode adorar Krishna, a suprema personalidade de Deus, e pedir a ele. Krishna é completamente capaz de fornecer mesmo um benefício material. Há uma diferença, entretanto, entre pedir benefício material aos semideuses e pedi-los para Krishna. Dhruva Maharaja adorou a suprema personalidade de Deus por benefício material. Porém, quando alcançou o favor do Supremo Senhor Krishna e o viu, ficou tão satisfeito que recusou aceitar qualquer benefício material. A pessoa inteligente não pede favores nem adora os semideuses. Ela diretamente se torna consciente de Krishna. E se tiver qualquer desejo por benefício material, ela pede a Krishna, não aos semideuses. Vidyadhara, que esperava a permissão de Krishna para voltar aos planetas celestiais, disse: agora, porque fui tocado por seus pés de lótus, estou livre de todas as aflições materiais. Você, Krishna, é o mais poderoso de todos os místicos. Você é a suprema personalidade de Deus original. Você é o mestre de todos os devotos. Você é o proprietário de todos os sistemas planetários. E é por isso que peço a sua permissão. Você pode me aceitar como plenamente rendido a você? Eu sei muito bem que pessoas que estão constantemente dedicadas a cantar o seu santo nome, Krishna, alcançam alívio de todas as reações pecaminosas. E com certeza, pessoas que são afortunadas o bastante para serem tocadas por seus pés de lótus são liberadas. Portanto, tenho certeza que agora estou aliviado da maldição do sacerdote Brahmana simplesmente porque fui tocado por seus pés de lótus. Dessa forma, Vidyadhara obteve a permissão do Senhor Krishna para retornar a seu lar nos sistemas planetários superiores. Depois de receber essa honra, ele começou a andar em volta do Senhor Krishna e, depois de prestar suas respeitosas reverências a ele, retornou a seu planeta celestial. Assim, Nanda Maharaja também ficou aliviado do perigo iminente de ser devorado por uma cobra. Escutem. Os pastores de vacas adultos que vieram para executar esta função ritualística para a adoração do Senhor Shiva e Ambika terminaram o seu serviço e prepararam para retornar a Vrindavana. Enquanto voltavam, eles lembraram as atividades maravilhosas de Krishna. Ao relatar o incidente da liberação de Vidyadhara, ficaram mais apegados a Krishna. Eles vieram para adorar o Senhor Shiva e Ambika, porém ficaram mais e mais apegados a Krishna. Similarmente, as vaqueirinhas também adoraram a deusa Katyayani para ficarem mais e mais apegadas a Krishna. Está afirmado no Bhagavad Gita que pessoas que são apegadas à adoração dos semideuses, como o Senhor Brahma, Shiva, Indra e Chandra, por algum benefício pessoal, são menos inteligentes e esqueceram o verdadeiro propósito da vida. Entretanto, os pastores de vacas adultos, habitantes de Vrindavana, não eram homens ordinários. Tudo o que faziam, faziam para Krishna. Se uma pessoa adorar semideuses como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma para se tornar mais apegada a Krishna, isso é aprovado. Mas como eu estava falando com um ouvinte lá, Mimo, isso é aprovado, mas os devotos não fazem. Os devotos não estão nem aí com os semideuses, apesar de respeitar todos. Porém, se a pessoa for aos semideuses por algum benefício pessoal, isso é condenado. Depois desse incidente, numa noite muito agradável, Krishna e seu irmão mais velho Balarama, os dois juntos, que são inconcebivelmente poderosos, foram para a floresta de Vrindavana. Eles foram acompanhados pelas donzelas de Vrajabhumi e eles começaram a desfrutar da companhia delas. As jovens donzelas de Vraja estavam muito bem vestidas e untadas com polpa de sândalo e decoradas com flores. A lua brilhava no céu. rodeada por estrelas cintilantes, e a brisa que soprava carregava o aroma das flores Malika, e os zangões ficavam enlouquecidos atrás do aroma. Assim aproveitaram a atmosfera agradável, Krishna e Balarama, e juntos começaram a cantar muito melodiosamente. As donzelas ficaram tão absortas na canção rítmica deles que quase se esqueceram de si mesmas. O cabelo delas se soltou, suas roupas afrouxaram e seus colares de flores começaram a cair no chão. Nesse momento, enquanto estavam tão absortas, quase na loucura, um demônio associado de Kuvera, o tesoureiro dos planetas celestiais, apareceu em cena. O nome do demônio era Shankasura, porque em sua cabeça havia uma joia valiosa que parecia um búzio. Do mesmo modo que os dois filhos de Kuvera eram envaidecidos por causa de sua riqueza e opulência e não se importaram com a presença de Narada Muni, esse demônio Shankasura também estava envaidecido por causa de opulência material. Ele pensou que Krishna e Balarama fossem dois meninos pastores de vacas ordinários que desfrutavam a companhia de muitas meninas belíssimas. Geralmente, no mundo material, a pessoa que enriquece acha que todas as mulheres bonitas devem ser desfrutadas por ele. Shankasura também pensou, como pertencia à rica comunidade de Kuvera, e que ele, e não Krishna e Balarama, deveria desfrutar da companhia de tantas meninas lindas. Então ele decidiu tomar conta delas. Ele apareceu perante Krishna e Balarama e as donzelas de Vrádia e começou a conduzir as meninas embora para o norte. Ele mandou nelas como se fosse seu proprietário e esposo, apesar da presença de Krishna e Balarama. Levadas à força por Shankasura, as donzelas de Vrádia chamaram os nomes de Krishna e Balarama por proteção. Os dois irmãos imediatamente começaram a segui-las e com grandes toras em suas mãos. Não fiquem com medo, não fiquem com medo. E eles chamaram as vaqueirinhas. Estamos indo de uma vez para castigar esse demônio. Muito rápido eles alcançaram Shankasura. Ao ver que os dois irmãos eram muito poderosos, Shankasura deixou a companhia das vaqueirinhas e correu de medo por sua vida. Mas Krishna não ia deixá-lo fugir. Ele deixou as vaqueirinhas sob os cuidados de Balarama e seguiu Shankasura, por onde ele fugiu. Krishna queria pegar a bela joia que parecia uma concha da cabeça do demônio. Depois de segui-lo por uma curta distância, Krishna o capturou, golpeou a cabeça dele com seu punho e o matou. Ele então pegou a joia valiosa e retornou. Na presença de todas as donzelas de Vrádia, ele presenteou a joia valiosa para o seu irmão mais velho, Balarama. E assim termina o significado do Bhaktivedanta. Desculpem, assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 33 de Krishna, Vidyadhara, liberado, e o demônio Shankasura morto. Puxa vida, eu não lembro desse passatempo, Bimala. E eu li. Ué, o que aconteceu? Já acabou o tempo. E eu já li esse livro 9 vezes. 9 vezes já li o livro Krishna. Quando começou a falar, né? Eu achei que era Dvivida, o gorila, né? O gorila também é, quem estava? Ah, Balarama. Balarama estava com as vaqueirinhas, com as suas vaqueirinhas, porque Krishna tem as suas vaqueirinhas e Balarama tem. É, umas preferem Krishna e outras preferem Balarama. Então eu achei que era esse passatempo, né, que ia ser contado aqui. O passatempo que Balarama estava desfrutando com as vaqueirinhas, e aí veio o gorila, Dvivida. Mas nós vamos ver esse passatempo também, se Krishna deixar, é claro. Tá bom, já parei de falar. Então, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br